Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 29 de maio, em segunda discussão, o projeto de lei 1579 de 2012, que altera a lei 5308 de 2008. A norma a ser modificada determina a fixação de cartazes educativos sobre doenças sexualmente transmissíveis. Pelo texto, o poder público é quem deverá elaborar, confeccionar e distribuir cartazes sobre as DSTs, devendo os mesmos serem renovados em período não superior a um ano. O projeto é do deputado do PSL, Átila Nunes. Os administradores de banheiros públicos não poderão se recusar a receber e a manter afixado o cartaz previsto na lei, não se responsabilizando por eventual destruição por parte dos usuários. Reportagem Ronaldo Ribeiro.